5898, possibility of flight heading dial. I'd like to leave them. Clear dial 5898. Michael, tell Charlie. Gente, cheque de motor na taxiway Alpha, na taxiway Golf, no final lá da taxiway Alpha, entre Alpha e Golf, confere. Gente, tá autorizado, ok? Tá autorizado o Michael Tel Charlie. Vai prosseguir o reboque via Juliette, corrigindo, via Pátio 3. Pátio 3, ingressando aquilo, Kilo Alfa até a posição da área de giros. Objeto 5898, chame Recife. Objeto 5898, contact Recife, center frequency 133 decimal 25, enable 133 decimal 905. Roger, Recife, center 13325, enable 13395. Thank you, have a nice morning. 495, identifique um dia desse para 2010 na chegada Bonf, ajuste altímetro no 014. Michael Hotel Charlie, é tu aí? Então, Michael Hotel Charlie, é tu aí? Então, Michael Hotel Charlie, é tu aí? Então, Michael Hotel Charlie, é tu aí? A aeronave da TAM fazendo check de motores na Alfa, é o solo Salvador. Aeronave da TAM, na escuta da torre, que a aeronave conseguir com o check de motores. TAM Michael Hotel Charlie, é o solo. TAM Michael Hotel Charlie, é o solo. TAM Michael Hotel Charlie, é o solo. Voo no 804, identifique, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 5, chegada bom. TAM Michael Hotel Charlie, solo. TAM Michael Hotel Charlie, na escuta da torre. Michael Hotel Charlie, TAM Michael Hotel Charlie, solo. 357, identifique, desça até o nível 050, chegada bom. O Gol 1995. Semi torre 118, decimal 95, Gol 1995. Torre 7895, 1995. Michael Hotel Charlie, eu tenho contato com o senhor, no Pátio 300, o senhor não retornou, houve algum problema com a frequência? Negativo, 1895. Você está com o seu regresso, ok? O senhor estava no Pátio 300, eu pedi que o senhor mantesse posição antes da Alfa. Tem sequenciamento para pouso. E se eu tiver que impraticabilizar a Golf, as aeronaves que não conseguirem estabilizar a aeronave antes da Golf para livrar, a aeronave que tiver sequenciamento em seguida vai ter que arremeter. Então, para evitar o transtorno à aviação, o senhor está com o seu regresso e aguarde uma nova abertura de janela aí com um espaço de 30 a 40 minutos para o senhor poder fazer o procedimento. O meu tempo de permanência aqui do giro será em torno de 15 minutos, não há possibilidade de fazer o check. Confirme? Meu tempo de permanência no local será de 15 a 20 minutos no máximo, há possibilidade de executar esse teste agora? Negativo, já tem um sequenciamento aqui de mais de 10 aeronaves, ok? E vai ficar complicado se tiver que fechar e praticabilizar a Golf. Solicito que o senhor regresse, por gentileza, e aguarde uma nova janela. Torre, Gol 1995. Gol 1995, autorizado pouso. Pistão 10, vento 300 graus com 2 nós, ajuste 1015. 300 com 2, ajuste 1015, Gol 1995. 995 no Solos 36, vai livrar a sua direita, confirmando o senhor tá, vai livrar na posse. Teste, livrando a posse, você pode, aguarde para ingressar na Alfa, ok? Gente, prossegue então na Alfa, na frente dessa aeronave da TAM, ok? Pode prosseguir na descida do voo 104. Afirmativo, está autorizado LS e desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Então 2.000 reportará no LS, 104. Voo 995, reporte antes da Juliette. Reportará. Identifique, bom dia, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro, 1015, chegada bom. Aguardar no pátio 3, se for possível, em coordenação com a infraero, para o senhor, da, quando for possível fazer o procedimento, já o pátio 3 fica mais próximo, prosseguir para a área do, de giro na Golf. Que é isso, se o senhor preferir voltar, ao invés de voltar para a posição original, e para o pátio 3, em coordenação com a infraero, aí o senhor vem e confirma a intenção. Pode ser, permanecerá na pátio 3. É, confirme, teríamos alguma previsão para a liberação desse jet? Tem eu que mais 20 minutos, ok? 20 ou 25 minutos. Ok, permanecerá então no pátio 3, Michael Del Charlie, aguardando a liberação para o jet. Visão na medida possível, táxi, ok? Hoje sim, vou até o chá. S-804 Torre 118, decimal 95, 804 2804 Torre, voo 804, bom dia. Voo 804, bom dia, ajuste no 095, reporte baixado, travado. Mas foi travou, 804. Gráfico avistado, autorizado pouso pista 10, vento de 290 graus com 2 nós. Autorizado pouso 10, 804. Bom dia, identifique, desça para o nível 050, chegada